Então, rapaz, foi ali, desentupiu o ralo e meu, você não sabe o que aconteceu, cara. O que aconteceu, Lucas Sonha? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, velho. Que loucura! Que bosta! Ah, que bosta! Chame seu cachorro, sua mãe, sua sogra, chame todo mundo. O O couro couro vai vai comer. comer. Rapaz, eu fui. Meu Deus do céu, eu não acredito que era isso. Era isso. Ah, muito ruim, cara. Cacete. Ai, meu Deus, Aí eu fui desentupir o ralo, falando sério agora. Sério. E caraca, tinha cabelo lá dentro, velho. Que coisa, né? Poxa vida. cabelo, caraca, mas tua mulher tem Assustador, cabelo não é grande? mesmo? Já teve, né? Então, assim, era além de ser cabelo, é cabelo velho, né? Então. Boca Sunga, você tem cabelo grande? Eu nem tenho cabelo. Então. Ah, agora a gente sabe pra onde foi seu cabelo, então. Olha aí. Oh. Mas aí, o cabelo saiu de boa? Foi tranquilo tirar? Tava entupido? Nenhuma força sobrenatural puxou meu braço, não. Foi Não? tranquilo. Não. Eu tava contando que isso era exatamente isso que tinha Ah. acontecido. Não, curiosamente, não, não. Foi tranquilo. Sejam bem-vindos ao nosso programa aqui de degustadores de Supernatural. Eu vou apresentar aqui nossos Jensen Ackles e Derek Padalecki. Primeiro fala aí, nosso amigo Derek. Dá um oi, Derek. Acho que eu preciso fazer mais um asterisco. Pera aí. Qual que é o nome do Castiel Ô, mesmo? Gerard Padalecki, fala aí seu nome, fala um oi. Gerard Padalecki. Agora a gente só vai chamar o Gerard Pronto. de Padalecki. Já era. Ok. Essa você não viu chegando. Não morri. E agora, e também, presente aqui conosco mais uma vez, o nosso querido Dudley Eccles. Fala aí, Dudley. Vocês sabem por que que o Jim e o Sam não se assustam, não tem Ih, nenhum caralho. problema com os seres que eles encontram? Por que, Não. Dudley? Porque para eles é tudo supernatural, né? Excelente, Dudley. E por último, mas não menos importante, mas é porque o nome termina no final da ordem alfabética, Pocassunga. Fala aí, Pocassunga. Ah, tá, ele não veio comigo. Eu tô em estado de choque ainda. O que acabou de acontecer? Por causa do ralo, ou por causa do Gerente Padalé? E por causa do supernatural. É muita coisa. É muita coisa. Eu entrei em pânico aqui, tá complicado. Por falar nisso, antes da gente começar aqui, eu gostaria de saber. Eu vi que ia ter um filme chamado Supernatural, e eu, caraca! Fizeram um filme, sabe? Tá no cinema, tava na Comic Con. O que tá acontecendo? Só que aí não era nada do que eu achava. Era só um filme com o mesmo nome. Era só um filme com o mesmo nome, que não tinha nada a ver. Eu acho que alguém devia ser processado nessa história aí. Eu acho que Gerard Padalecki não sabe o que está acontecendo. Mas então hoje a gente está aqui para falar dos três episódios seguintes ao episódio que a gente falou no episódio anterior, episódio, que é o episódio 4, que inicialmente É o piloto. fala. É o piloto. Esse é o episódio piloto. Esse é o episódio que devia ter sido o primeiro lugar, e vocês saberão por quê. Aguardem. Toca a música que a gente. Made in Japan. Made in Japan. Pronto. Vocês querem puxar aí uma ficha? Eu acho que a gente deveria puxar os e-mails. Eu abri aqui. Ah, é? E... Tá, vamos lá. E o pessoal tá fraco. O pessoal tá fraco de mandando e-mail. Não, Alex, eu recebi um e-mail aqui de... deixa eu ler direito aqui. O Endigo da Silva. Ele tem algo a dizer sobre o nosso episódio. O Endigo da Silva? O que o Endigo da Silva falou sobre o nosso episódio? Então, ele fala uma língua que eu não entendo muito bem, né? Então, eu não consigo saber, mas eu acho que ele não tá muito feliz. Não tá muito feliz. E tem mais alguém que a gente ofendeu no nosso episódio, calma, anterior? Eu tenho outro e-mail aqui da... só um segundo que eu perdi. Da PlayStation, o nome da pessoa. intitulado Agradecemos Sua Compra. Opa! Opa! Oi, Ivo, obrigado, PlayStation. Falando muito obrigado. Isso, tem um aqui, é InfoJobs. Opa! Você está pegando vagas? Excelente. Você está perdendo vagas? Tem uma, eu tenho um aqui que é... Não vou pedir para ficar anônimo, mas ele falou que seu pedido está sendo enviado. Opa! Isso me deixa muito feliz. Excelente, gente. E lembrando obrigado, que... anônimo. Se valeu a pena quiser. A gente fazer uma caixa postal, né? Sim. Valeu. E aí, eu queria iniciar o motivo que a gente tá aqui falando. Vamos falar então sobre o quarto episódio, que é o episódio chamado Episódio 4. Não, porque... Possessão. Possessão é o nome do episódio. Em inglês, Phantom Traveler. Olha! É muito melhor. É um nome muito melhor do que o nome que tá aqui no Netflix. Possessão parece nome de música romântica, né? Aquelas músicas antigas. Careless Whisper, né? Essas coisas assim, né? Every Breath You Take. Sim. Mas assim, I'm uma never coisa... gonna dance again. Sim. Uma coisa que eu quero já puxar falando sobre esse episódio que aconteceu comigo, uma péssima ideia. Eu quero alertar você de casa que tá nos ouvindo. Que okay. Lembrando não que isso aqui é um podcast, legal. A pessoa pode estar escutando na rua, correndo, lavando louça, dirigindo, enquanto trabalha, enquanto faz imposto de renda. Então, não só você de casa, okay. Não seja. Você não exclua na rua, nosso ouvinte. Do trabalho. Da posição geográfica onde você está. E assim, não é muito legal assistir esse episódio antes de fazer uma viagem de avião. Excelente. Foi uma decisão, né? Foi uma decisão errada que eu tomei na minha vida, inclusive. Eu assisti esse episódio e eu tinha uma viagem de avião. Opa! Dois dias depois, mais ou menos. E assim, foi a viagem de avião que eu fiquei com o maior... Como eu posso dizer isso? Cu na mãozice? Grau de cu na mãozice. Acredito que esse seja o termo técnico, sim. Assim, inclusive, você nunca voltou da viagem. Quem tá falando aqui com a gente através de IMF. Sim. Entrou aqui no nosso canal. Então, durante a viagem de avião que eu estava tendo, de repente, assim, do nada, o avião seguia, tava assim, uma turbulência bem leve. Aquela coisa assim que você... Né? Mas eu, na subida, assim, quando o avião decolou, eu já tava meio tenso, assim. No meio da viagem, sem aviso nenhum, o avião começou a descer, tá ligado? Descer num nível que minha namorada, que estava comigo, ela ficou levemente suspensa da cadeira. Eita. É porque sua namorada é pequena, né? Então... Mas assim, eu não consegui perceber muito bem que ela tava, mas ela me falou que ela, durante um tempo, ela não teve contato com a poltrona. Eita. Foi esse nível de descida do avião. Mas alguém com olhos isso é um caso clássico de possessão. Eu acho que por pouco ela não grudou no teto e pegou fogo. Caralho. Ei, na próxima vez que você vê ela, você fala Cristo pra ela, pra ver se Cristo. Tá tudo bem. Exatamente. Cristo é um artifício que eles usam no episódio, que, falando aí mais do futuro da série, nunca mais falam. É nunca meio mais usam. Estranho, né? Olha, esse episódio vai ter muita coisa assim, né? Mas assim, se você parar a pensar, só abordando aqui. Eles falam Cristo pra saber se uma pessoa é demônio ou não, porque dá um tremelique. Porque dá uma reagida. Dá uma reagida, a pessoa que tá possuída pro demônio, você fala Crystal, que é... Ela, opa! Aí ela dá um opa, dá um aquele arrepio, sabe? É, tipo isso, parece um pulo pirata, né? Exatamente. E aí, só que aí, mais pra frente, por que eles não precisam? Agora eu tô raciocinando. Porque todo demônio que aparece faz questão de mostrar que é demônio, mostrar daquela piscada olho preto, de olho preto. Daquela piscada de olho preto. Então ninguém precisa mais falar Crystal. Então você vê eles que já se identificam, série, né? Tudo na série faz sentido. Não é ponta solta, não é esquecer. É, claro que não. Literalmente tudo, né? Ainda bem que você teve essa análise mais profunda e não deixou a gente cometer essa gafe. Com certeza. Mas então, vamos pro início do episódio? Bora. Não tinha começado ainda, não? Vamos! Então, começa com... Ih, caralho! Rolou efeitos sonoros aí. A queda do avião, né? É a abertura da série. A gente começa com aquela pessoa que vai morrer, que a gente acha que vai morrer no início, só que com um plot twist já na sua cara, ela não morre. Porque é um transeunte, tá no banheiro do avião, do aeroporto. Esperando pra embarcar. Eu não lembro agora, ele tá nervoso, ele tá meio... acho que ele tem medo, né? Tá se cagando todo. E aí vem uma fumaça preta, do nada. E assim, é bom só ressaltar um pouco que essa é a única vez, tipo, é a consistência mais, assim, bizarra, diferente. Porque os outros episódios não usam essa mesma consistência da fumaça de demônio, né? Eu acho que deve ser aperfeiçoamento do efeito. Mas, pessoal, parece que é uma coisa mais... Eu estou aqui olhando no IMDB. Tec, tec, tec. E essa fumaça preta não é a mesma fumaça preta de Lost, tá? Eu tô vendo aqui que é outro ator que faz. Então, queria deixar isso claro, tá bom? Isso aí eu tava na dúvida, porque eu tava achando, inclusive, que era o mesmo avião de Lost. Poderia ser, mas não era. O IMDB então, a gente diz que é outra fumaça. Mas, assim... Por outro podcast. É uma fumaça preta, um avião caiu. Pode ser que é um spin-off de Supernatural. Mas então, Supernatural, a gente falou que o cara, na verdade, tava morrendo de medo. Entra a fumaça pela... Entra pelos olhos, cara. Tipo, quando entra no personagem, é meio bizarro, porque eu não lembro como que vão ser os próximos. Mas nesse caso, olhos. Né? Pelo ânus, não. Eita. Mas entra pelos olhos? Sim, nesse episódio entra pelos olhos. Não entra pela boca, acho, depois? No futuro é pela boca. Esse episódio foi tipo assim, eu acho que meio que largaram muita coisa do que foi feito nele sobre demônios, sabe? Deve ter sido outro escritor. Foi um freelancer. Mas é porque nesse início não tinha muito demônio. Então, quando a gente tava vendo normalmente, a gente não percebeu essas mudanças que aconteceram, entendeu? E assim, e foi escrito pelo Eric Crypta lá, Crypt of the Necrodancer, né? Então, o rapaz, ele entra a fumaça preta pelo olho, e tudo fica bem. O cara que tava tenso, tava nervoso, tava agitado pra pegar o voo, ficou de boa, ficou relax. Como se Daquele, ele tivesse tomado... Aquele sorriso que só demônios sabem dar, né? Exatamente, como se ele tivesse tomado um tarja preta pra se acalmar. Só que não era tarja preta, era a fumaça preta do demônio. Ok. Entendeu? E aí, ele vai no avião, tudo de boa, tudo certo. O avião tá voando. Com exatamente... Aos 40 minutos do primeiro tempo. Então, aos 40 minutos do primeiro tempo, o senhor, né, que foi acometido com a fumaça preta, ele resolveu levantar, vai esticar a perna, sabe? Senhor de avião aqui. Eu vou ali na porta rapidinho. Vou esticar a perna, aí ele vai na saída de emergência, abre a saída de emergência, a porta meio que vai embora, né? Porque Eu queria deixar claro que é um efeito de CGI muito bom, asterisco. Excelente, tudo nessa primeira temporada é excelente. Não tenho o que falar mal. E aí a porta voa e o cara vai junto. E tipo, tchau, gente. Cansei disso aqui, tchau, vou embora. E aí o que causa uma mega descompressão no avião, cai máscara de oxigênio, e aí o avião acaba caindo. Acaba caindo. No caso, é um desastre aéreo, né? Mas ao contrário dos desastres aéreos normais, onde ninguém sobrevive, dando aí nome à série Sobrenatural, sim, teve sobreviventes. Tiveram sobreviventes. E mais pra frente, a gente vê o Sam e Jean visitando um senhorzinho da ANAC lá, dos Estados Unidos. Lembrando que eles reforçam o momento que o Sam tá tendo pesadelos com o que aconteceu com a Jéssica. Ah, bem lembrado. Ele tá dormindo muito bem por causa disso. Sim. Aí vem a parte do cara ligando, pedindo ajuda lá, né? O rapaz de muita roupa. E aí, esse rapaz que tá com uma camisa muito larga, ele fala, pô, Jim, bom te rever, vocês se livraram de um bicho papão lá em casa, e você e seu pai, pô, valeu, mas eu tô com outro problema aqui, porque caiu esse avião, teve esse desastre aqui, e o que ele achou de estranho mesmo? Assim, eu só lembro que, tipo, teve a questão que tem 7 sobreviventes. E começa a rolar um premonição, né? Mas não sei se isso é antes. Exatamente. Ele conversa com os caras e aí eles começam, tipo, vamos atrás desses... Ah, lembrei. O rapaz que lembrei, eu passei aqui o timeline no Netflix. Ok. E o rapaz, ele pegou a caixa preta do avião. Uhum. E na gravação tem um chiado. Tem um. Tem um disco da Xuxa ao contrário. Tem, exatamente. Ah, é verdade. O disco da Xuxa ao contrário na caixa preta. Uhum. É. Aí eles descobrem que tem um ser que tem um capiroto. Tem um cabrunco. As pessoas da. Ninguém vai sobreviver, não sei o quê. Aí eles vão atrás dos sobreviventes pra ter uma ideia. Exatamente. E o primeiro que eles vão é um cara lá da que tá numa clínica psiquiátrica. Sim, porque foi o cara que viu o senhorzinho levantar e abrir a porta e ir embora. Inclusive ele comenta que ele mesmo não acredita no que ele viu, porque ele pesquisou e fisicamente isso é impossível. A força externa sobre a porta impede a porta de abrir. Então seria impossível uma pessoa normal abrir aquela porta. E o cara viu, e por isso que ele mesmo não acreditava nos próprios olhos. Mas aí o avião caiu e só ele sobreviveu. Só ele mais uma galera. A aeromoça, o copiloto, eu acho. Só ele e outras pessoas sobreviveram. Só ele e mais algumas outras. Exatamente. E eles comentam que a porta do avião pesa 2 toneladas. Eu achei meio... Caraca. Não, mas acho que esse é o peso força. É a força. Exatamente. Abre. Teria que fazer uma força de 2 toneladas. Ah, não, sim. Eu achei meio over pro demônio, tá ligado? Cara, o demônio é o capiroto. Demônio tá. Esse demônio tá roubado pra caralho. Esse demônio é OP, né, velho? Porra. E depois ele é subjugado pelo Sam e o Jean, né? Então você vê que, né? O Sam e o Jean devem estar malhando num lugar bem maneiro. Com quem nós estamos lidando. Então eles vão atrás do... Eles vão falar com a viúva depois do cara que abriu a porta. Ah, é verdade. Sim, porque eles começam a achar que talvez fosse um... Tipo uma tentativa de suicídio, alguma coisa assim. Ou que fosse... que ele fosse alguma coisa... Estranha, sei lá. Tipo, perguntou se eu não tinha percebido um comportamento esquisito nele. Acho que eles já estavam desconfiando da possessão, mas a possessão foi logo antes do voo, né? Então a viúva não teria como. E aí eles viram que, tipo, eles descartaram qualquer outra opção de ser algo que ele tava pensando antes do voo, né? Sim. Tipo, eles chegaram à conclusão que ele era um humano normal, era uma pessoa normal. E que ele não era um bichão de graça. Uhum. E depois disso eles com os documentos falsos eles se disfarçam e vão encontrar os restos da queda do avião, né? Ah, sim. Eles chegam lá, aquele migué que eles fazem normalmente, né? Ah, a gente é do tal organização e a gente veio. Ele vai numa lojinha de uma copiadora, uma gráfica, imprime o imprime o crachá, sei lá, da ANAC deles lá. e ou NSA, sei lá. É, FAA. E, FAA, então, é a NAC lá. E agora a gente dá a NAC e vamos lá ver qual é. E é interessante que essa também é uma das poucas vezes que dá os errado. Verdadeiros agentes da NAC aparecem ao mesmo tempo. Muito azar. E aí eles encontram, antes dos agentes chegarem ainda, eles encontram, usando aquele aparelhinho, eles usam, né, aquela parada de frequência. Um negócio de frequência, né? Uhum. É o IMF medidor lá deles. Sim. Aí eles vão até a maçaneta e tiram, raspam alguma parada que tá na porta. Aí vê que é enxofre, né? Isso. E aí eles descobrem que é enxofre, e aí eles consideram que pode ser uma possessão demoníaca essa parada. Possessão demoníaca não é. E depois disso tem aquela cena que mostra, acho que o copiloto, né? O outro cara lá do avião, que ele tá nervoso pra voar de novo, e só que aí ele vai lá junto com outro cara. Eu não lembro nem o motivo. E o amigo dele convence ele a voar num aviãozinho pequenininho, né? Um teco-teco. Ele, não, vambora, vai dar tudo certo. Você vai começar com esse aqui. E depois você vai voltar de novo. Vai ser show, vai ser shopping. E aí acontece... Por algum motivo não percebe a súbita mudança de humor, né? Do... extremamente nervoso. E de repente ele... Ih, isso aí! Peraí, opa. Como assim, acho que eu dormi nessa parte. Como é que o cara fez pro Kasuga? Cara, é um cowboy? Não era um demônio, é uma pomba gira que. É uma pomba gira que tá possuindo as pessoas. É, sim. Era uma pomba gira. Ou por aquele cara do Escolinho do Professor Raimundo, né? Isso! Pode ser também. Okay. Inclusive, eu acho que essa teoria tá correta. É, isso aí, tá vendo? O demônio Issa. Inclusive, o demônio Issa, não sei se vocês... Acho que vocês não são daqui. Ele se candidatava a vereador toda vez. Acho que nunca ganhava. Mas eu sei que eu não sou daí. Né? É. Que bom. Mas depois dessa outra morte, eles meio que deduzem, né, que o demônio tá indo atrás de sobreviventes ao estilo... premonição. Um pouco o que eu tinha dito, né? Premonição. E aí eles vão atrás da comissária, né? Que... Eu não sei por que. Ah, agora é a comissária, tipo, de onde eles tiraram. É, por que não é o cara do manicômio, né? Que é o sobreviveu também, né? Que o cara do manicômio não ia entrar num outro avião nem fudendo. Ok. E tipo, o piloto ficou traumatizado, a comissária tava. Ah, tá tranquilo. Que boa! Eu quase morri no acidente aéreo, mas. Porque existe uma coisa que acho que vocês também têm que entender, que é a pessoa tem conta pra pagar. É verdade, tem razão. Isso é verdade. O capitalismo, camarada, entendeu? É, então assim, bate as contas pra pagar. E a pessoa, que se foda, shake it off. E vamos pra frente, entendeu? Pula a poeirinha do ombro e vambora. É, exatamente. E aí, depois eles vão atrás da Sara. Da aeromoça. Só que a aeromoça, eles falam já com a aeromoça? Não tô lembrando agora. Eles ligam ela, fingindo que é o ex-namorado, sei lá. É, tipo, o fulano tá com saudade de você, não sei o quê. E ficam dando uns migué lá pra... tentar, tipo, impedir ela de entrar, mas acabam falhando, né? Não dá certo, e eles resolvem pegar o avião também. Sendo e a gente descobre tem medo de voar. O Jim tem medo. É, perfeitamente. Por plausível. Isso que ele anda com aquele carro pra tudo que é lado. Exatamente. Aí, ó, mais uma ponta amarrada aí no seriado. Pô, Supernatural é tudo... É que nem Breaking Bad, nada é deixado solto. Tudo que é introduzido... Tem uma utilização, entendeu? Tem um motivo. Uma série visionária. Puta, excelente. Mas então eles estão no aeroporto, no avião, aonde eles pensam que qualquer um aqui, qualquer um dos passageiros, pode ser um demônio. É um demônio. Alguém aqui é um demônio, alguém aqui vai derrubar esse avião quando chegar também aos 40 minutos que eles tinham feito essa relação de... do avião sim. cair com 40 minutos. Pera, Alex, alguém aqui é um demônio? Alguém aqui é um demônio? Epa! Uepa! Cristo não! Veja lá como fala! Mas aí eles ficam nessa. Primeiro, na verdade, eles vão ver se a própria Amanda, a própria aeromoça tá possuída. E a aeromoça, se não me engano, é uma pessoa super gentil, super não possuída. Por que o demônio não possuiu a aeromoça? Então, porque possuiu o copiloto, né? Porque é mais fácil fazer cair com o copiloto, né? Tem uma outra parada que eles comentam no episódio. E só se a pessoa tiver com algum problema ou aflição, ela pode ser possuída, entendeu? Excelente, olha aí, Dudu, tá vendo? Tem que ser uma pessoa vulnerável. Quase cometi uma gafe aqui novamente. Outra coisa que... Primor da escrita de Supernatural. Exatamente, então é por isso que o primeiro cara tava com medo de voar, o segundo cara, o outro piloto também tava apreensivo de voar de novo. Essa aeromoça, como a gente mesmo falou, porque a gente também não dá ponto sem nó, a aeromoça só bateu a mão no ombro assim, tirou a poeira, e tem que pôr conta pra pagar, gente, vambora. As crianças estão lá, tem que pagar. Então... Inclusive, o Jim ser possuído, porque ele tá todo... O caralho, esse negócio aqui tá foda. Porque nessa época eles ainda não tinham a tatuagem, né? É verdade. Ninguém sabe do que eu tô falando. Lembra, eles fizeram uma tatuagem. Lembra que eu tava bocejando. Ah, tá. Eles fizeram uma tatuagem que é tipo desculpa de roteiro pra nunca mais um demônio. Daqui pra frente não tem risco de ninguém possuir ele. Não quero, exatamente. Não quero lidar com essa merda. Não quero lidar com essa merda. Porque no episódio, você pensar, esse episódio aí. O demônio teria conseguido se só tivesse possuído o Jim e matado o Sam e acabava a série. Entendeu? E aí ele, não, vamos parar com essa parada. Então a gente tem aqui a tatuagem. Aí tu faz um tribal aqui. Foi tipo isso mesmo. Faz um tribal aqui. Faz aquele 30 do. Aquele 30 da meditação. Caraca, sei. Aquele 30. Aí faz aquele 30 que o nego bota na nuca e tu tá de boa. Ninguém mais vai te possuir. É fácil. Botou tipo aquele olho... Botou um patuá, né? Vamos ser sincero, entendeu? Botou um patuá e é isso aí. E aí, por falar em patuá, acho que até antes deles fazerem tatuagem, eles andavam com umas bolsinhas, agora você falou, tem isso sim. Mas aí depois que eles chegam na conclusão que não é a aeromoça, eles ficam perambulando... Começam a testar, né? Eles ficam perambulando com... Usa o Walkman lá, né, pra... Exatamente, com um medidor de EMF, pra ver qual passageiro é, e ele fica... É uma cena meio até estranha, porque ele fica assediando os passageiros, botando um aparelho na cara das pessoas, assim. É uma parada meio esquisita. E não é nenhum dos passageiros, realmente, que tá possuído, né? E aí eles vão pra tática, né, do Cristo, né? Sim. Falar Cristo, o demônio dá uma coçada, dá uma... Pula pirata. Opa! E aí mas eu acho que acontece é que em algum momento o copiloto sai da cabinezinha dele. E aí eles já eliminaram praticamente todos os passageiros com o aparelhinho. E aí o copiloto, eles dão aquele voltando. Crystal, que a gente... O que é Crystal? A gente não elaborou aqui ainda. O que é o Crystal? Eles falam que é Cristo, em latim, Jesus, né? Cristo, em latim, mas não é não, é só um... Ah, não é não? Não. Caralho! Cristo pesquisou. Não é Cristo em latim! Cara, calma aí. Cristo é Cristo em português, pô. Cristo em latim é Marcos. Em PDF. Peraí que eu vou. Caraca, a internet tá ali. Nós temos aí. Mas não eu vi que eles usam. Cristo em latim é Christus e não Cristo. Olha aí. Então, assim, aí. Mas que bom que o demônio não sabia qual certo, porque o demônio caiu agora. Olha aí, o Lex mostrando que não existe um furo. Que na verdade é uma interpretação. Que o espectador tem que fazer, né? O demônio enganaram. Tá desavisado. Porque aí o que acontece? Eles veem o copiloto passando, eles dão o Crystal, e aí o piloto dá aquela. Ele dá aquela tremidinha da... E assim, provavelmente eles já relacionaram assim, copiloto, capiroto, aí já pensaram, deve ser esse cara. Só pode ser, só pode ser. Faz todo exatamente sentido. Exatamente isso que aconteceu. Você imagina o Sam com a cara da Renata Sorrá, com a matemática passando assim, e ele copiloto, caraca, capiroto. Inclusive, a foto do episódio aqui do IMDb é o Sam com a cara da Renata Sorrá. Peraí. Pera impossível! Não é, não é! Calma. Impossível! Pera não. Aí! Não, é sério? Pera só um minuto. Vamos até pausar aqui pra poder mostrar isso pra vocês. A gente nunca vai acabar esse episódio. Isso é a história primeiro ainda, velho. Né? Que pariu. Ó, tá aí pra vocês. É sim! Excelente, excelente. Então, ai, ai. Imagina. Tem que botar isso aí na capa do episódio. Caraca, por favor. Imagina o Sam fazendo a cara da Renata Sorrá, pensando: copiloto? Capiroto. Capiroto. E aí o copiloto, ele passa. Capiroto. Ele passa e ele manda o Crystal. Ele dá a tremidinha: caraca, peguei. É o copiloto. Só qual é o problema do copiloto? O copiloto tá na cabine de comando. A cabine de comando é fechada, é blindada. É tem... porque pós 9-11, né? Então. Pós 9-11 tem um monte de coisa que tu não consegue mais lá visitar. Então, tem todo esse problema. E eles acham um ritual de exorcismo, que também é interessante, que é um ritual de exorcismo que, não sei por que ainda, mas esse motivo vai se revelar, tenho certeza. Eles nunca mais usaram. Que é... Uma vez que eles falam as palavras do ritual, ele exorciza o demônio, expulsa o demônio da pessoa, o demônio fora do corpo da pessoa tá mais forte. Ah, é verdade. Eles falam isso nesse episódio. Eu não sei mais porque eles fizeram, provavelmente eles aprenderam um novo ritual, que não deixa o demônio mais forte, depois você tira. Acho que rolou um patch, eu acho. Deve ter rolado um patch. E também eu acho que o ritual de exorcismo posterior, pelo menos... Ele mandava as pessoas pro inferno, né? Bania. Bania pro inferno, tinha um esquema desse. E eles estavam no avião, né? No avião é foda. Tá mais longe do inferno. É bem alto, né? É mais longe do inferno. Então... E aí eles pedem pra Amanda, né? A aeromoça. Amanda tipo, Nudes, sim. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vai lá, convence o copiloto a sair e vir aqui, porque, assim... Que a gente precisa enfiar porrada nele. Exato. Por algum motivo, a comissária acredita neles. Exatamente. Após 11 de setembro. Ela olhou pra eles e falou: vocês não têm parece verídico. Vocês não têm pele marrom. Então, qual não tá usando o turbante, tá de boa. Tá de boa. Então ela realmente chama o copiloto que vai lá. Por que o copiloto também foi? Eu não sei, ele é um demônio que queria fazer o avião cair. Então, se tivesse um problema, exato, ele devia estar se cagando. Mas, essa série que não deixa ponto sem nó, o demônio foi, provavelmente era um demônio curioso. Sim. Ele foi lá ver qual é, e aí já toma um mata-leão, um chute no saco, porra, já tá no chão brigando, e aí ele está com água benta, que eles estão com água benta numa garrafa de Nossa Senhora. De até 100ml, né, porque senão não podia entrar no... Exatamente. Tacam e faz e a água benta tem aquele efeito de ácido. Pra quem viu. Acho que até o último Nerdcast de RPG. Ele fala desse efeito, aquele ácido que vai derretendo a pele, vai. Caraca, nesse momento tem outra coisa de demônio que eu acho que eles não voltam a usar, que é a voz distorcida dele, tá ligado? Nesse episódio ele tem tipo a voz de umas três pessoas, tá ligado? Sim, é tipo do Exorcista mesmo, do filme, né? É. Mas é aquilo, os demônios mais pra frente eles aprendem a ficar na maciota, ficar só assim. Mais ou menos, né? A gente já falou até que eles chegam e falam: opa, sou eu aqui, ó. Prazer, demônio. Prazer, demônio, dá aquela piscada preta do mal. E aí. Com o olho só, né? E aí eu sei que eles fazem o encantamento lá, recita as palavras em latim. Do exorcismo, que não é aquele exorcismo que até a gente conhece, espíritos imundos, não sei o que, não é esse. E o que acontece, como eu já falei, era que uma vez que o demônio saísse do corpo, fosse expulso do corpo, ele, por algum motivo, deve ser porque é um demônio aéreo, um elemental do ar, ele ficava mais forte. E aí, ele mais forte podia derrubar o avião até mais fácil do que antes. O que meio que tinha propósito de possuir alguém. Mas tudo bem, essa série ela não erra. Ele podia só aprender, né, o piloto, né? Exatamente. Mas tudo bem. E aí o demônio ataca, né? O espírito ataca o avião. Né? Então a gente tem o primeiro avião possuído da história, né? Sim, sim. E aí eles exorcizam ele do avião. Como que eles exorcizam ele do avião? Eles continuam, ele sai correndo atrás do livrinho, né? Que tá, tipo, empurrou pra lá, empurrou pra cá. Aí o Sam sai correndo, pega o livrinho, termina de recitar. Aí vem, tipo, um raio no avião. Ah, é verdade, tem um raio. E daí, tipo, resolve o demônio. Mas, Dudu, eu lembro que o avião ficou balançando, ficou pra lá, ficou pra cá. E no final, quem ficou com o livrinho? O Sam. O Sam vai correndo, pega o livrinho e termina de recitar. Fazer a receita de bolo. Ninguém pegou. Quem ficou sem o livrinho? Como? Né? Quem ficou com o livrinho, porra? Puta que pariu! Ah, não, velho. Lex, você é melhor que isso, Lex. Não sou, cara, não sou. Pô, mas também Porra, eu pensei que era quem ficou sem o livrinho, mas não. Era pior do que isso. Cacete. Essa foi a vinheta. Sempre pode piorar. Ah, okay. E aí tudo fica bem, tudo fica supimpa. O Jerry agradece, né? E avisa que pegou o número do celular deles na caixa postal do telefone do pai deles. Do pai. Que tá sumidaço, ninguém sabe o que tá acontecendo. Cadê o pai? E aí eles testam, falam, pô, mas os números do nosso pai, não, ninguém atende, não dá nada. E aí eles testam e vê que o pai recentemente, realmente, mudou o recado da caixa postal, falando, olha, eu tô ocupado, não posso atender, se você tiver na merda, liga pro meu filho. Liga pro meu filho Jim, que ele pode te ajudar. E aí, isso foi recente, então o pai dele, dando a entender que o pai dele tá por aí, não morreu. E aí, acaba o episódio, tudo bem. Como é um episódio aí, né? É um episódio que trata o demônio da forma. Então partimos para o próximo episódio 2, episódio 5, devidamente intitulado Maria Sangrenta. Ou em inglês, Dudley? Blood Mary. Ok. Exatamente. E aí... Eu acho que é isso, então eu nem mais interessante que no Netflix tá Blood Mary também, eles não tiveram culhão de traduzir o Blood Mary. Pra a loira do banheiro. Loira do banheiro. Seria excelente. Mas conhecendo que começa o episódio, pra variar com a recapitulação dos episódios anteriores, né? É importante ressaltar. E aí pula pra umas menininhas fazendo coisa de menina, festa do pijama, fazendo o cabelo uma da outra, fazendo a unha uma da outra. E aí elas começam a falar: olha, vocês conhecem história de terror? Eu sei que se você falar Blood Mary, lenda da mulher do banheiro. Se você falar Blood Mary no espelho 3 vezes, ela aparece atrás de você no espelho e arranca seus olhos. Então, vamos lá falar Blood Mary aí, 3 vezes no espelho. Ela faz o que, se você assiste o Falha de Cobertura, você sabe que não deve ser feito, que ela topa o desafio, cara. Você não deve topar o desafio. Topar o desafio dá merda. Não, assim, é o tipo de coisa que você manda assim, eu não acredito, mas vai dar mole, entendeu? Você vai ganhar 1 milhão de reais se você falar 3 vezes no espelho do banheiro? Não vai. Mas aí a garota, idiota, criança, coitada, ela fala, tá, eu vou lá no banheiro, vai sozinha, não tem ninguém fiscalizando, então ela podia ir, voltar e falar que falou e não ia ter como provar. É verdade. Eu podia tem falar isso Maria do bairro. No... Maria Mercedes. É meus pais essa criança. Aí ela fala Bloody Mary, Bloody Mary. Aí as crianças, ela toma um sustinho, mas são as amigas escrotas dela do lado que dá o susto nela. E aparentemente tudo fica bem, o pai manda todo mundo dormir, porque as crianças são, devem ser chatas pra caralho, essas crianças. Só que aí quando o pai... Pra começo tá passando... de conversa, adolescente, nem a gente, né, então... Exatamente. E quando o pai vai embora dormir, que as crianças estão enchendo a porra do saco, ele vai passando pela casa, e a cada espelho que ele passa, você vê que tem uma sombra escrota atrás dele. É, o que eu me pergunto, quem tem tanto espelho em casa, né? Mas porra, tudo bem. Esse cara... Não, e... O cara deve gostar muito de si mesmo. Sim. E aí o cara vai de um espelho pro outro, de um espelho pro outro... Até a hora que dá merda. O cara, a mulher, o cara morre, morre mal. Porque a Bloody Mary mata ele. Como é que ela mata ele? Mata as pessoas. Fura o olho. Fura olho é o pior tipo de amigo. Sim. E daí, corta mais uma vez, pesadelo do Sam, porque agora é mais uma estrutura do episódio procedural, é o pesadelo do Sam. Não tiver, não é super nice. Aí você vê lá, pesadelo do Sam com a... Eu não lembro se nesse é aquele que ele vai pro túmulo e daí, de repente, ele tá olhando o túmulo da Jessica e a mão dela puxa quando ele vai deixar fora. Algo assim. Não, esse pesadelo é o que ele tá dormindo e ela tá no teto ainda. Ah, é esse? Ok. Uhum. Mais uma vez, aquele pesadelo sanguinho na cabeça. E aí eles resolvem... Estão passando pela cidade, resolvem. Viram essa morte aí. E como sempre, eles resolvem ver se isso cai no hall de casos que eles têm que tratar. De coisa sobrenatural. Ou se é um cara maluco que se matou arrancando os próprios olhos. Que também acontece. Então tem que diferenciar. Sim, sim. E eles se apresentam como médicos, né? Pra poder tentar ver o zoiado na autópsia, né? E só que aí, tipo, o cara fica, não, e aí rola um dinheirinho ali pra subornar o cara. E aí eles comentam até, né, tipo, aquela coisa que a gente ficou, como que eles conseguem dinheiro? Aí nesse episódio eles falam que eles ganharam no poker, né, esse dinheiro que eles estavam usando. Ah, é verdade. Então, era tem que cartão, dar desculpinha. Era o poker dessa vez. E eles encontram o cara lá morto, sem os olhos. E vem que, tipo, o troço tá meio bizarro, né? Não parece algo que é comum, é algo que talvez ele mesmo faria. Tá esquisito essa história. Não, na verdade, a suspeita, se não me engano, era causas naturais, inclusive. A suspeita do médico era derrame. Uhum, então, só que os olhos estão... Tão fora da cabeça, né? Então. Foi derrame, doutor. Foi. Mas esses olhos aí. Isso aí. Não. Deixa quieto. Ele tinha isso antes? Ele usava. Tinha nesse negócio de olho? Existe esse negócio de olho? É mito, tipo montanha? Não sei. E aí eles vão atrás do velório do cara pra tentar saber qual é. E eu não lembro, acho que eles não conseguem informação nenhuma. Eles conseguem. Eles acabam falando com a... O cara acho que tem duas filhas, né? Se eu não me engano. Uma mais velha e uma mais nova. E a mais nova foi a que falou, né? E aí eles conversando assim, a menina, a mais nova, acaba revelando, né? Tipo, eu falei Bloody Mary. E aí a irmã dela fica assim, nada a ver. E fica puta e eles acabam... Inclusive, o Jim fala pra ela, tipo, com certeza não foi a Bloody Mary, porque o seu pai não chamou ela. É verdade. Ele tava errado, né? Porque a Bloody Mary virou rogue, né? Então, mata qualquer um agora. Tá pouco se Não, eu lembro que... Eu acho que tem um padrão, Tem um padrão. Era de quem? Então, mas aí eles vão até o banheiro pra checar, né? Veio lá, tipo, pô, vamos ver o que tem aqui, né? Assim, que não faz tanto sentido também, né? Tipo, mas não, eles sempre fazem isso, dá aquela medida do MF, fica vendo se tem algum vestígio de alguma coisa. Enquanto eles estão lá no banheiro, chega uma menina e tipo, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Uma das amigas da... Dois homens dentro do banheiro. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Que isso, que isso? E aí eles acabam revelando pra ela, que é bem bizarro, o que, que eles estão realmente fazendo. Se eu não me engano, eles falam, né, tipo, ah, a gente tá aqui procurando a parada, porque a gente acha que foi algo sobrenatural, não sei o quê. Pô, roll credits. E aí eles começam a trabalhar em cima da lenda, tipo, da Bloody Mary, pra tentar descobrir, tipo, algum detalhe, alguma coisa que eles possam usar no caso. E aí? E aí? Não lembro mais o que aconteceu. Aí uma outra menina vai zoar no espelho lá, né? Fazer a mesma coisa. É verdade. Fala Blood Mary três vezes e sai correndo, né? Blood Mary, otária. E tipo assim, a outra falando, faz isso não. Pô, deixa disso. Não faz isso. E o que acontece? E, morre. Obviamente, né, morre. Não, ela começa a ver, né? Na... vidro do, das portas, essas coisas assim. Do caso anterior. E finalmente ela morre da mesma forma que o pai da menina. E o Jin e o Sen seguem sem ter muito sucesso nas pesquisas sobre espírito, até que eles descobrem que teve essa nova vítima. Né? Aí a menina que encontrou eles no banheiro, pra quem eles revelaram, ela ajuda eles a entrar no quarto da vítima, né? Que essa morreu no quarto e não no banheiro. Aí eles acham um nome pintado com sangue e descobrem que foi esse nome, essa pessoa que o nome tava escrito, ela foi morta pela segunda vítima. A segunda vítima tinha esse segredo, digamos, e... eles começam a conversar sobre a possibilidade do espírito estar em busca de quem guarda segredos, e não necessariamente da pessoa que invoca o espírito. Ah, é verdade. Ah, né? É essa segredo, é a explicação. Eu achava que era alguém que tinha matado alguém. Não, é tipo, se você guarda um segredo, eu vou atrás de você. É basicamente. E eles descobrem um assassinato não resolvido, né? Nesse tempo. E falam com um dos encarregados do caso e descobrem que acho que a pessoa que morreu tinha um caso com um cara que matou essa mulher pra não descobrir. Tipo assim, o cara era casado, tinha um caso e matou a amante pra mulher pra não manter o segredo. De fato, foi isso. E descobrem que, tipo, parece que o corpo já foi cremado, alguma coisa assim, sabe? Não dá pra. Não, fantasma. Mais uma não, vez. Fantasma. Porra, consegue... eles estão com azar nesses primeiros episódios, né? Porra, pois é, nada é fácil nessa vida. Sumiu, pouco. E a menina que tá ajudando eles, dessa vez ela começa a ver o espírito. Aquela menina que encontrou eles no banheiro. Vixe. Eu não lembro quem chama dessa vez o espírito, como que funciona, mas acho que a amiga dela, acho que a filha do cara que morreu chama, tipo, algo assim. E aí ela começa a ver o espírito. Aí ela chama eles, eu lembro que eles vão pra casa dela e cobrem todos os espelhos. Todos os espelhos, sim. Chama que eles simples, pra ajudar. É uma solução simples, podia deixar assim. Eles descobrem que, tipo, o espelho que aparece na foto da mulher que morreu lá, que o amante matou e tal. O crime do passado. Ainda tem um espelho lá naquela foto. E eles descobrem que esse espelho já foi vendido, né? Mais uma... dificultaram um pouquinho mais aí, no caso. É que, na verdade, esse espírito assassino, ele tá vinculado ao espelho. Ele age num raio de distância daquele espelho. Então, por isso que o espelho se movendo acaba mudando a localização das mortes. Ah, é verdade. Conforme o espelho vai sendo vendido, né? Acho que tem esse negócio também. E o Sam, eles decidem, assim, o Sam meio que decide, um pouco contra a vontade do Jim, que ele vai chamar o bicho, vai chamar o espírito pra eles poderem dar um jeito. E eles descobrem qual é a loja que tá o espelho, e eles vão atrás dela pra poder fazer o que for preciso e se livrar do espírito, né? Aí quando eles encontram o espelho, o Sam chama, né? O Sam fica nessa insistência porque ele fala, né, que eu tenho segredos que você não pode saber, então eu vou poder chamar. Eu tenho como chamar o espírito. Aí na hora que ele tá invocando, que eles estão lá preparados, armados para enfrentar o espírito, chega, acho que guarda, alguma coisa assim, né, no lugar, né? Uma das poucas vezes que alguém chega e surpreende eles Sim. invadindo o lugar. E mas aí... o início dessa série é interessante, porque eles têm que lidar com complicações de pessoas normais, que mais pra frente são ignoradas. Sim, tem muito isso. Tipo, tem muitas dificuldades mais mundanas, assim, pra atrapalhar o caso e essas coisas. Você entra numa casa fechada, tem um alarme, tem uma galera, tem vigia. Então, nesse início de temporada, ainda tem esse pezinho na realidade e depois vai embora. Não, pra que é isso? E aí o Jim tá lá resolvendo, tipo, encontrando os guardas, dando um migué, e enquanto o Sam chama o espírito, e quando ele chama, a gente descobre uma coisa bem interessante, que o Sam, ele tava tendo os pesadelos com a morte da Jéssica antes dela morrer. Que é tipo... Pá, pá, pá. É o momento plot twist, né? Fica bem... Ele sabia, quer dizer, não que ele sabia... Mas ele tava, tendo sonhos, né, tava vendo a morte dela antes da morte dela acontecer. Loucura, loucura. Senhora. Não é só um pesadelo que tá atormentando ele após o fato. É, também veio como uma, tipo, uma premonição exatamente do jeito que ele morreu. Olha o gancho com o episódio anterior, hein? Olha o gancho, olha só. Opa, aí. E o Jim dá um migué falando, ah não, eu sou o filho do dono. Aí os caras falam o nome do dono, que é japonês, tá ligado? Aí ele fala, não, adotivo. E aí ele mete porrada nos policiais. Né? E assim, o Jim, caralho, né? Encara, ele encara. Assim, né? Deu umas porradas neles e aí ele volta. E na hora que o Sam tá lá sendo atacado, o Jim quebra o espelho, assim, dá uma porrada, eu acho, que com aquelas paradas de ferro, e quebra o espelho. Aí rola um momento Samara. É verdade. E ela sai, é muito parecido. Dele, né? Tipo, é engraçado todo... que essa série tá tão no início e parece que os caras, eles já têm os escritores, os roteiristas, eles já têm a necessidade de copiar outros filmes. Então copiaram Premonição no quarto episódio, copiaram Chamado no quinto episódio. Pra que isso? Pra depois ficar com a mente livre. Tipo, a gente já fez o que o pessoal tá esperando, e mais no futuro a gente inventa o que a gente quiser, a gente não tá mais preso pelos filmes de terror, os vilões de terror que vieram atrás da gente. O céu é o limite. Então, por isso que aqui eles já estão queimando o cartucho do que o pessoal espera ver. Ah, é uma série de terror, tem que ter uma Samara, tem que ter um chamado, tem que ter um negócio aqui. Bom, vamos queimar isso logo no início, depois de ficar livre dessa coisa. Exato. E vai poder ter bicho que abre a boca gigante pra comer gente, pra poder que a fraqueza é alvejante. Aí o céu é o limite. Então vamos queimar aí, essas coisas boring aí, logo tá no início. A criatividade deles ainda não chegou, cara. Isso aí é tão segurando. É uma recompensa pra quem ainda tava, tipo assim, não sabia, tava vendo ainda aqueles filmes, aquelas coisas mais padrão pra não chocar o espectador também, pra parar ainda. Exatamente, tinha que ir introduzindo aos poucos até virar a loucura que vira mais, que é muito, muito, muito interessante. Mas e aí eles ficam nessa de ficar quebrando os vidros por onde a mulher passa. Aí ela sai, né? Quando ela e sai. E ela sai num efeito meio stop motion, né? Meio Samara baixo orçamento. E nesse momento, tipo, que eles estão ferrados lá, eles puxam um dos espelhos e coloca o espelho mirando nela, tá ligado? Tipo assim, vai aí, você também tem segredos. É... Tipo a Medusa, tipo... Exatamente. E aí rola todo o negócio lá, ela, tipo... Ela basicamente se destrói com o próprio poder graças ao espelho. Com essa solução genial aí do... Rola um... Dudu que gosta de jogo de luta, né? Rola um doble co, entendeu? O quê? Double KO. Ah, caralho. Eu acho que rola mais é um reversal. Pode ser. E aí eles. A mulher se destrói. E vamos para um momento final feliz, onde eles dão carona lá pra menina. Agora tá de boa, não precisa ficar escondido de espelho, nos livramos e é isso aí. Termina que seria um bom motivo pro Sam contar dos pesadelos, essas coisas assim, só que, né? Não, se eles conversassem, não seria a série, né? Conversar, vamos caçar um bicho. É episódio 5 só, cara. Eles vão conversar, você tá louco? O que tem pra conversar? Pra que conversar? É. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho que quando eu vi a série, muito tempo atrás, quando passava no SBT lá, a primeira vez que passou a primeira temporada, que eu vi esse episódio, certo. Cara, acho que foi dessa temporada, talvez, eu acho que foi o episódio que eu fiquei com o cu na mão, assim, demais. Eu ia falar exatamente isso agora. Esse episódio é muito tenso, cara. O da menininha na delegacia na primeira temporada, não, né? Delegacia? Na delegacia? A Lilith. Não, Lilith é a terceira. Caraca, esse eu fiquei bolado. Aí esse cara na primeira, esse eu fiquei. Os outros, assim, era de boa. O 4 eu não conto, porque eu acho que o 4 foi um que eu não vi a primeira vez que eu assisti o seriado. Tipo, eu perdi, porque eu tava vendo pelo SBT, né? Por acaso. É, eles não passam em nenhuma ordem significativa, né? Não, mas eu acho que eles passaram na ordem bem certinha, só que por acaso eu perdi o 4. E aí. Okay. Quando eu vi o 5, eu fiquei muito tenso. E onde eu ficava assistindo, era tipo um sofá-cama, e do lado tinha a porta. E a porta era de vidro, tá ligado? Opa! Sim, foi num momento assim. Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém e não quero escapar. Bandida, você atirou em minha direção. Vamos partir pra vocês, que agora nós temos o Doppelganger, né? Como que é o nome do episódio? Deixa eu ver aqui. O nome desse... Ó, agora temos o episódio 6, que assim, em inglês o nome é Skin. Nossa, não confunda com a cerveja. E em português. Ok. Em português é igual ao Jim. Caralho, caralho. Puta que pariu. Sempre só dando spoiler, né, cara? Só tradução. Não, igual ao Jim e a abertura do episódio, que aí a quebra da regra. Não é a pessoa que morre no início de graça. É o Jim, né, sendo preso. É uma pessoa, porque ali parece que ela é refém, tá amarrada, tá amordaçada e cheia de sangue em volta. Parece que ela foi torturada, né? Com a SWAT entrando no prédio. E aí, quando a SWAT chega na mulher, eles veem o Jim com a faca na mão e o bicho pegou. Entendeu? Dando a entender que o Jim que fez aquilo tudo com a mulher. Então, aí, o spoiler que o episódio dá nesse início é bem... Eles cortam pra uma semana antes, depois. Aquele esquema... Sempre tem um seriado que você assiste, muito provavelmente tem um episódio assim que começa pelo final. É um artifício conhecido, né? Provavelmente influenciado por Supernatural, como a gente pode ver aí. Claro, né? Então... Eu tenho certeza que no meio dos roteiristas isso é conhecido como o recurso igual a Jim. E o nome do episódio que deu nome a essa técnica literária de roteiro. Sim, certamente. Exatamente. Aí começa, né, com esse corte para uma semana antes. E aí eles estão discutindo. E assim, você vai ver que a série é basicamente. Eles não conversam. Então eles de repente começam a discutir uma parada, nada a ver, brigar, mas nós não vamos conversar. Só discussão. E aí eles estão discutindo sobre o Sam manter contato com os amigos da faculdade. Tipo, por que você tá falando com esses caras? Que é besteira. Nem sabem quem você é. Você é gótico e feiticeiro. Fica falando com essa galera normal. Essa galera que vai em festa, que vai em balada. Você não pode. Pois é, cara. Você só pode ir em balada no cemitério, olha lá. E... Aí, nessa depois dessa discussão, o Sam resolve ajudar uma amiga que tá com um problema. E eles, tipo, tão bem pertinho que ele só tem que dirigir 650 quilômetros pra ele estar aqui. E aqui eles são razoáveis, né? A gasolina é muito barata lá mesmo, cara. Às vezes tá no GNV, pô, você não sabe. Ué, aquele carro tem. E também eles usam o cartão de crédito roubado, né? Então foda-se. Tá. 650 quilômetros. É. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 649 quilômetros. Basicamente, eu anotei aqui. Minhas anotações estão aqui: 650 quilômetros. Cara, você tem anotação, tô me sentindo merda agora. Mas então, como a gente tava falando, ele recebe um e-mail dos amigos da faculdade no seu moderníssimo Palm Top. Ele checa os e-mails no carro, com qual conexão, com qual Wi-Fi, com qual 3G, eu não sei. Mas ele checa o e-mail e vê que um dos amigos dele tá com problema. E a casa dele lá, como o Dudley falou, 650 quilômetros, vamos lá ver. E ele encontra a irmã, ou a namorada desse amigo. Eu acho que é a irmã desse cara que, aparentemente, ele cometeu um crime. E, tipo, o cara era de boa e tal. Não é normal ele ter cometido. Além disso, ela fala que, tipo, é impossível, porque pra ele ter cometido, ele tinha que estar em dois lugares ao mesmo tempo. Senão, porque ele tava, não sei se ele tava com ela, onde ele tava. Tava, mas era impossível ele ter feito isso. Eu acho que ela fala que eles estavam juntos com o cara que foi preso. E qual foi o crime dele mesmo? Foi aquele mesmo de torturar e matar a esposa? É, acho que... Sim. Foi a mesma coisa. Foi isso, e ele foi pego na câmera de segurança, né? Sim. É, exato. No primeiro momento eles saem pra investigar o local do crime, né? Aí um detalhe interessante é que o Sam fala... que ele trouxe o Jim, porque o Jim é policial. Ele fala, meu irmão é policial. E ele vai dar uma olhada aí no que esses policiais de merda dessa tua cidade estão fazendo. Ele vai checar o que tá acontecendo. E aí por isso eles vão atrasar do crime. Né, assim, realmente é algo sobrenatural ou não, que o Jim tá meio que... A gente veio aqui e nem sabe. É, porque o testemunho dela não é muito crível, né? Ela é irmã, né? Então ela quer salvar a pele do irmão. Digamos então... que, como tem um vídeo do cara... saindo da cena do crime. Vale mais que a palavra. A irmã falando que tava com ele não faz muito sentido. Exato. Então, eles vão dar uma olhada na cena do crime. Tá tudo quebrado, tá tudo revirado, né? E aí tá, tipo, eles não sabem ainda se é ou não, fica naquela discussão, e de repente corta pra uma cena onde o irmão da menina, né, que é o suposto assassino, né? Ele tá vendo um casal se despedir e tal, casal, tipo, o cara tá indo embora, a mulher fica em casa, e, tipo, você já vê assim, ih, vai dar merda isso aí, temos mais uma vítima aí. Sim. E agora, aí a gente... eu não sei se explica por que o shapeshifter mata as pessoas, é pra se alimentar, é o quê? Eu acho que ele é babaca. Ah, ele é só babaca? Eu acho que ele é babaca, eu não tenho certeza não. Porra, cara, mas é um bom tão maneiro, cara. Pois é, né? Só que... monstro, ele pode ser a pessoa que ele quiser, velho. Pode ser... Ah, cansei de ser esse cara aqui. Você é um cara mais bonito e não sei o quê. Ele pode virar sei lá, o dono do... O que me vem à cabeça agora. O dono do madeiro e chegar lá no restaurante e querer comer. Pode, exatamente. Sabe que eu sou o dono dessa porra aqui. Olha minha foto ali na parede, tá ligado? É. É um dom tão maneiro. Eu acho que o Lex pensou muito sobre isso já. Ele já sabe exatamente o que vai fazer quando conseguir poder de jogar de forma. Porque ele pode. Não, porque não sei o que, não sei o que lá. E porra, é um poder maneiro pra caralho, velho. Sim, e pelo que eu me lembro do episódio, ele nasceu humano, não é isso? Ou ele já nasce Eu acho que ele nasce, mas ele vai mudando conforme o tempo. Ele vai descobrindo que ele não é um humano normal. Ó, outra coisa que ele podia fazer, já que a minha sugestão pareceu muito premeditada. Ele pode ganhar vida como sósia de qualquer coisa, qualquer celebridade. Ele pode fazer cosplay, pode participar de cosplay. Ele pode ser sósia, inclusive sósia de pessoas que já morreram. É verdade. Então, pô, ele pode, olha no trabalho maneiro. Ele pode fazer que nem fizeram com o Paul McCartney. Que quando o Paul McCartney morreu, botaram um cara igual no lugar. Ele pode fazer isso. Não, cara, ele poderia fazer a transformação absoluta, né? Tipo assim. Já tem, né, por aí alguns, né? É verdade. Pode pegar aquele cara da SpaceX lá, qual que é o nome? O Elon Musk, né? Elon Musk. Vai lá, mata ele e toma o lugar dele. Tipo, foda-se. Não, tipo, pode ser multibilionário pro resto da vida, entendeu? Tal qual o Lex já falou, tem também a Avril Lavigne, né? Que tem sabe. A Avril Lavigne, sim, que morreu também. Isso explica. Explica. Exatamente caso da vida real, né? É, é também, claro. Não, e eu estava até preocupado que... Miley Cyrus lá, né? Que também... Também aconteceu. Eu estava até preocupado que ele podia só tirar proveito da aparência da pessoa, daí meus exemplos de ser sósia, de ser, de aparecer no lugar comer de graça. Caralho, que susto, velho. Eita. A máquina de lavar, velho. Puta que pariu. Eita. Puta que pariu. Esse episódio tá bom. Mas, além disso, ele mais pra frente mostra que ele tem outra habilidade. Conforme ele se transforma em outra pessoa, ele vai pegando as memórias também, ele vai copiando as memórias. Então, realmente, ele vai saber senha de banco, ele vai saber password do celular, ele vai poder comprar coisa no eBay na conta da pessoa e mandar entregar em outro lugar. Ele vai poder fazer várias coisas assim. Então, não é nem só se beneficiar da aparência, ele tem também um conhecimento da pessoa que ele copia. O Jim, ele volta, como sempre, à casa da moça, acho. Começa a analisar as fitas de segurança que tinham sido gravadas, né? Aí eles dão um jeitinho lá, né, pra se livrar da moça e começa a discutir sobre o que pode ser e acaba percebendo que tem um brilho nos olhos do rapaz lá na gravação. Dá um brilho, assim. Não, que não... denuncia metade dos monstros da série, né? É sempre alguma coisa no olho, né? É. Brilho olho, olho preto, olho amarelo. E aí eles, vendo isso, eles acabam chegando à conclusão que aparentemente é um doppelganger, né? Tipo, algo... É um shapeshifter, né? Um doppelganger. Não, nesse momento eles falam, acho que... Ainda não é um... Ainda não sabe o que é um shapeshifter. É. Depois corta pro... Que o momento que o marido da mulher lá, que tava sendo vigiado, o marido volta pra casa e encontra a mulher dele amarrada na cadeira e ferida, né? E você vê que, tipo, ela tá com medo dele, aí ele não vê muito sentido, e ele encontra um outro cara igual a ele. Ou seja, o metamorfo já tomou outra forma. Ele derruba o cara e voltamos pros irmãos procurando pistas no local onde foi feita a filmagem. O marido da mulher lá foi preso pela polícia, e aí eles, putz, vamos ver o que tá acontecendo nesse lugar, né? Chegam finalmente à conclusão de que é um shapeshifter e não um doppelganger, né? Um metamorfo. E já é aí que eles vão pro esgoto? Eles seguem o rastro do... Sim, eles veem que o rastro termina, né? Uhum. Aí eles vão pro esgoto e aí eles chegam naquela parte que encontram resto de pele, assim, no esgoto. Sim, sim. Porque o shapeshifter, aparentemente, ele não troca de pele que nem o efeito do clipe do Michael Jackson. Ele é mais agressivo, ele troca de pele mesmo. É bem zoado. Inclusive, agora lembrando, quando aparece ao vivo na frente deles, é bem zoado o efeito. Só que funciona bem, porque ele perturba, sabe? Um efeito perturbador. Apesar de ser feito com restrições orçamentárias, tenho certeza. Sim. Mas acho que, tipo, é um dos momentos da série mais nojentos, assim. Sim, tipo, sim. É bem zoado as unhas e vai trocando, assim, dente. Uma coisa muito, muito nojenta. Mas aí, em algum momento, eu sei que o Sam e o Jim ficam presos no esgoto? Ele, tipo assim, eles acabam falando, tipo, esse bicho aí, pra matar ele, é bala de prata no coração. Aí já joga essa informação pra gente. E nisso, a amiga do Sam descobre que, na real, o Jim não é policial nada. E ele tava enganando ela. E ela fica bem raivosa por causa disso. E aí, eles vão enquanto eles estão buscando o metamorfo no esgoto, o metamorfo ataca eles. E o Sam e o Jim se separam pra achar, né? O metamorfo, tipo, bati e saí correndo. Deus abençoe quem está lendo, né? E... Aí eles vão buscando no esgoto, né? Tipo, não acham mais. saem, se separam pra tentar encontrar. E aí depois quando eles se encontram de novo, não tivemos sucesso, vamos embora. E aí, tem um momento que o Sam atravessa a rua, o Jim espera o carro passar, aí ele dá aquele olhar pra câmera, né, tipo, oi, sou o Metamorfo, né, e segue. Porque tem que anunciar, né. E aí pra onde que o Jim vai? Pra casa da mulher. Sim, mas aí tem aquele momento que o Sam desconfia, não, né. Não, o Sam desconfia, né, inclusive faz uma pergunta lá pra ele, alguma coisa assim, né. Ah, só que eu acho que ele acerta, né, porque o... Não acerta. O Sam faz umas perguntas, tipo, ah, e aquela coisa, não sei o quê, e o cara acerta. É, mas mesmo assim ele... O Derech mandou a música Bala de Prata do Fernando Sorocaba. Eita! Parabéns. Já temos uma trilha, né, pro episódio. E aí, tipo, ele faz a pergunta e acerta e tal, só que o Sam joga a chave pra ele, né? E aí o Jim pega, abre o porta-malas, de repente o Sam volta com a arma, né? É, acho que é aí, ele pega com a mão errada, não é isso? Ele pegou, ele fala, né? Ele pegou a chave com o braço esquerdo, com a mão esquerda, né? E o Jim é destro. Eles deram sorte de pegar um metamorfo canhoto, né? Imagina, né? Mas aí depois você vê que com quanto mais tempo ele passa na pele de alguém, né, mais ele vai adquirindo a personalidade, né? As memórias, exatamente. É. E aí o... Então, acho que isso deve mudar também. Depois de um tempo, ele vai passar a ser destro. De repente, o último cara que ele possui era canhoto. Vai saber. Ou então é um tique nervoso que ele não consegue largar. Pode ser também. Faz ele ser ostracizado na comunidade dos metamorfos. Né? Ele quer se apegar à individualidade dele e não quer mudar a sua cartice. Mas aí, então, depois disso tudo, como é que o Sam vai parar no esgoto também? Então, nessa hora que ele aponta a arma, o Jim genérico ataca o Sam e prende ele no esconderijo. Aí vem essa parte, né, que ele vai pra casa da menina. Mas antes tem aquele desabafo que ele faz, né, do tipo, ai, não sei o quê, tipo, falando as paradas, você foi pra faculdade e eu fiquei aqui caçando e não sei o quê, aquela coisa, né. Só que aí pelo o Jim genérico falando através das memórias do que ele tinha. E aí ele vai pra casa, né, que o Lex tinha falado, né, até a casa da amiga do Sam. E aí, e quando ele tá com ela, ele dá a piscadela de olho zoado. Só pra gente, né? Porque a garota mesmo não enxerga porra nenhuma. Isso deve ser um tique nervoso de vários monstros, cara. Essa piscadela. Essa piscadela reveladora aí. No caso, o Shapeshifter é de olho branco. Sim. Seriado assim, quando você não tem muito orçamento, talvez a melhor forma de você diferenciar os monstros é através da cor do olho. Né? Um jeito, assim, mais barato. Né? Exatamente. Faz num After Effects simples, não precisa nem de lente de contato. Já resolve. E na legenda, nessa parte, cara, teve um momento que eu fui. Eu não notei antes se tava assim ou não, se eu tava assumindo na minha cabeça. Mas ele troca, tipo, o shapeshifter na legenda, parece escrito mutante. Fiquei tipo. No meio do episódio? Eita, caralho. Nessa parte do episódio, que quando ele tá falando com a mulher, né? Aí na legenda tá lá, mutante ao invés de, tipo, quando ele fala shapeshifter, né? É um crossover, é um crossover. Com o Bambam, né? Cancela o podcast. Puta que pariu, Duda. Ai, meu Deus do céu. E aí tem um momento que, tipo, o Sam tá tentando escapar ali. E o Jim e o Sam tão. Tipo, o Sam descobre que o Jim tá ali junto com ele. E. Eles estão lá conversando, tipo, a gente precisa escapar. Aí nisso tá rolando a cena lá do momento do começo do episódio, né? Que, tipo, eles estão conversando e de repente ele prende ela e aí você já vê aquela cena, né? E aí você vê como, tipo, eu não sei se isso é a habilidade do Jim ou o quê, mas aí o metamorfo bate nos quatro caras da SWAT e sai correndo, tá ligado? Às vezes isso é um talento do Jim, a gente não sabe ainda, porque o Jim de verdade ainda não teve que enfrentar quatro caras da SWAT. Caralho, fiquei impressionado nesse momento. E a parte mais engraçada é o cara, não, assim, eles escaparem lá no esgoto, tal, foram fazendo aquela parada de cortar a corda, demora e tal, beleza. Até aí eu tava estranho, pouco, mas tudo bem. E aí tem o momento que o Metamorfo, tipo, com treinamento militar lá, né, ele rola a cena nojenta dele trocando o corpo, né? É, assim... destaque pra essa cena, porque é uma atuação incrível de dor do nosso Jason Eccles. É o Dean Jason Eccles, né? Sim. É uma atuação incrível do Jason Eccles, que tá ali mostrando realmente como se troca de pele. Você vê que ele tá se tremelicando, que ele tá se contorcendo e tremendo. E aí começam os efeitos especiais baixo orçamento, que são sempre maravilhosos, né? Que o Dudley... Fala aí do efeito, Dudley. Eu acho que ele merece... Eu acho que o do Jensen Ackles aí merece um Emmy, por que não um Oscar, e por que não arriscar também um troféu imprensa. Exatamente, pelo conjunto da carreira. Não é nem só pela atuação nessa série, nessa temporada. Pelo Certamente. Conjunto da carreira. Que nem o Jack Chan ganhou agora o Oscar pela vida, pela obra, entendeu? Eu acho que também merece. Pelo papel dele em Smallville, na quarta Caraca, temporada, se cara. Não me engano. Sim, ele era o enfermeiro lá que fazia terapia. Não, ele era não, o capitão não. do time. Não? Isso, coach do time de futebol americano. Isso. Coach do time, mas ele não tava no hospital também? Eu lembro dele no hospital. No hospital? Hã? Eu acho Pode que ser sim, que em algum cara. Episódio alguém eu ataca sei, ele, porque isso é Smallville. Né? Tá, Smallville é outro cast nosso, gente. Acompanhe. Inclusive, informação, Rogerinho, Rogerinho. Tá permitido a informação. Tá permitido a informação. Então, esse ator aí que faz o Jim, ele fez o ele tentou ser o Superman no Smallville, mas aí ele não passou no papel. Absurdo. Isso é sério. Absurdo. É. Eu com o queixo que esse homem tem, eu não consigo passar. É incrível. Mas provavelmente ele era devia ser novo. Que pra fazer Smallville, eles estavam procurando um ator de 40 anos. E acharam aquele cara ali pra fazer um ator, pra pegar um ator de 40 anos que fizesse bem um adolescente de 30 anos. É o famoso exatamente. Tom Velho lá, né? Tom Velho, exatamente. Não é à toa o nome. E, bom, voltando ao episódio, agora novamente o Jim é procurado, né? Porque ele já não é pouco procurado, né? Mais uma vez, agora... Quem não quer procurar esse homem maravilhoso? Ah, bom argumento. Tá correto. E aí, tipo, eles veem que eles estão sem arma, estão sem carro, e o carro tá lá na casa da amiga do Sam. Então, assim, isso tá complicado. Eles vão lá pra pegar as paradas, só que a polícia aparece, porque nesses primeiros episódios a gente tá vendo que dá uma merda que eu nem lembrava que dava tanta merda. E o Jim tira a arma da traseira de um carro, tipo assim. Não faz o menor sentido esse momento, mas eu nem lembro por quê. Mas eu anotei tudo assim. Faz sentido, Dudley. Você que não tem. Cara, eu anotei assim aqui na parada, ó. Jim tira a arma da traseira de um carro. Oi? Sim, eu acho que eu fiquei confuso nessa hora. Mas era carro de polícia? Era. Mas Estados Unidos, cara. Estados Unidos, okay. É verdade. Eles usam arma pera, em qual até estado como pé de isso? mesa. Em qual estado? Qual estado? Mas provavelmente a maioria dos estados, né? É, não, até pé de mesa lá é arma. Você tem esse tipo de recurso. O americano tem muita arma em tudo quanto é canto, pra tirar de qualquer lugar. Justamente pra esses casos, que você não sabe quando que vai ter um herói, vai precisar se defender e atirar numa criatura. Tá de uma arma, né? Exatamente. Entendeu? Então tem que deixar a arma. Como é que funcionava? Tem que liberar. Mudei de ideia. Tem que liberar aqui no Brasil também pros nossos heróis também poderem fazer isso. Exatamente. Como é que os cybercops agiam? Eles tinham. No Japão é mais moderno. No Japão é um sistema de tubulação e os cybercops eles levantavam um vaso de planta, digitavam um código no vaso de planta e vinha a arma através de tubos. Mas é Japão, o Japão é muito moderno, é uma cultura muito, muito moderna, muito robótica. E aí nos Estados Unidos eles são mais old school, eles largam a arma em qualquer lugar pra ficar na mão dos heróis, entendeu? Aí a gente pega como exemplo aqui no Brasil aquele filme do rapaz lá, o Besouro, aquele capoeirista. O cara sofre muito pra se livrar das pessoas. Se tivesse uma arma ali, resolvia tudo muito rápido, sabe? Nem de capoeira. Sabe? Verdade. É, exatamente. Tá vendo aí que tem esse problema aí. Que imagina que... o rapaz, eu não vi esse filme, mas deve ter muito sofrido, porque eu imagino como o rapaz faz pra resolver esses conflitos através da capoeira, que não é nem arte marcial, né? Que... A dança. É complicado, né? A parte engraçada é que esses argumentos são mais convincentes do que as pessoas querem liberar o porte de arma realmente. Crítica social. Crítica social, nós estamos aqui também. Aqui também. E daí, tipo, tem um momento que o Sam, ele tá lá na casa da amiga dele e ele é atacado pelo metamorfo na forma da amiga dele. E quando ele acorda... Que o metamorfo também já largou todos os critérios, né? Porque ele era um cara que se disfarçava de homem pra matar a mulher. E ele tem esse modus operandi. Então você não acha que ele vai mudar de sexo, de graça? Sim. E aí, do nada, ele surpreende, subverte as expectativas e vira a mulher, dá aquela piscadela branca, porque, né... É o tique nervoso do monstro. Acho que dá uma garrafada na cabeça do Sam, alguma coisa assim. Você vê que o ator, um bom ator ali que aceita até tomar uma porrada na cabeça. Assim. E bom ator também o que fez o metamorfo. Eu acho que ele foi escalado no programa, mas não percebi se ele foi escalado nos programas seguintes. O ator que fez o metamorfo. Ele é igual, ele assim, ele me impressiona tanto quanto o dublador do Donald, né? Que fala em todas as línguas, cara. É impressionante. Sim, sim. Pô. Verdade. Também é muito impressionante. Vocês têm o nome do ator que fez o metamorfo? Porque ele deve ter passado horas fazendo maquiagem, né? Pra ficar bem parecido com as pessoas. Aí, ó, aí a gente fala, cara, depois. Eu acho que é o Andy Serkis. Eu acho que deve Mas, ser. Mas assim, igual o Gary Oldman falou no vídeo agora, você tem que dar crédito agora à equipe de maquiagem. Porque isso é verdade, não é só isso o trabalho isso do é ator. É verdade. Ele é importante sim, mas a equipe de maquiagem acaba sendo esquecida e essa maquiagem desse programa, você vê que gastou todo o orçamento na maquiagem pro ator ficar com a cara do Jason Eccles. Provavelmente que gastou o orçamento da temporada inteira. Inclusive, vocês tiveram que botar um ator que ficasse a cara do Jason Eccles, ficasse a cara do asiático, ficasse a cara de uma mulher loura. E ficasse a cara do irmão da menina. Ficasse a cara do nome da menina com um cavanhaque. Isso é um esforço, é uma produção, valor de produção inacreditável dessa série. Acho que essa piada é longe demais. Todas vão longe demais. Todas vão longe. E agora, o momento que assim, eu quero ressaltar, porque essa cena é a cena que me impressionou. O Sam tá lá amarrado pelas cordas, metamorfo tá lá dando um discurso, vou te matar, você vai ver. Metamorfo enfia a faca na mesa, deixa lá, vou ali, sei lá, lavar a mão. O Sam levanta. Em meio segundo, ele passa a corda que tá na mão dele na faca, que deve ser guinzo. Isso é uma coisa assim. Mas você sabe que a faca que eles usam mais na frente na série, que mata demônio, que até substitui a Winchester lá. A Winchester não, a Colt. Colt. A faca que substitui a Colt, que mata demônio de graça, é uma faca guinso. Você sabe disso, né? Só assim, pra funcionar, porque... Assim, deve ter sido feito com matéria-prima pegar essa faca, porque é de uma amolação, afiação, seja lá como se diz, assim, de qualidade indiscutível. Ele passou a corda ali, já abriu. Exatamente. Quase uma chave no fechadura. Achei um momento assim, tipo, provavelmente a Guinzo pagou aí uma grana para eles poderem fazer essa propaganda aí do produto deles. Sim, sim, sim. Mas e aí ele se livra da. Se livra das amarras e como é que a situação se conclui? Ele rola uma porrada ali, Franca. Quebra um pau. É, pô, uma luta boa. Uma boa luta. E na hora que tá ali o Sam apanhando, tomando um couro do Jim genérico, aí chega o Jim de verdade e mete uma bala lá no nosso querido metamorfo de genérico, que cai morto. E aí o Jim, numa cena muito comovente, chega próximo ao metamorfo, encosta nele, um momento provavelmente aí que o escritor viu a novela O Clone e fez ali aquele momento. Você vê assim claramente uma influência da novela O Clone. E aí tem aquela cena dos dois juntos ali, que assim, eu acho que eles não tinham já aquele efeito que você sabe que um deles tá olhando pra nada, que ele não tá olhando pra ele mesmo. Não, o efeito é bem aparente, assim, é uma coisa. Esse efeito tá de parabéns. Que parece que assim, eles não podem nem se tocar, porque se ele, é que nem De Volta pro Futuro. Se eles se tocarem, o universo cai. E no fim, a polícia culpa lá o Jim Genérico, que na real agora tá morto. Então tem esse final feliz onde o Jim comenta que tá triste por não poder ir no próprio velório. Excelente. Isso é uma tragédia. Tem que ser denunciada. Mas então, a gente tem um final feliz do episódio, né? Como quase todos os episódios têm finais felizes. E acho que a gente pode já concluir nossa passada sobre esses três geniais episódios de Supernatural. Que você vê aí a versatilidade da série, como esses três episódios foram completamente diferentes dos três episódios anteriores que a gente abordou. E eu tenho quase certeza que os próximos três episódios também vão ser completamente diferentes desses outros episódios. Isso é uma série de qualidade, que só uma qualidade única de Supernatural. Então, alguém tem alguma consideração a fazer sobre esses episódios, sobre os personagens, sobre os monstros que apareceram? Não? Excelente! Tá, assim, uma rápida. Vamos fazer aqui um momento Black Mirror pra vocês. De a ordem de melhor episódio pro pior episódio até agora. Eita. Tem que rever a lista surpresa. Dos episódios. Surpresa, sim. O melhor pra mim é do Endigo. Uhum. Depois aí, do. Pra mim o melhor, eu não sei nem se é o episódio, se é a nossa discussão, mas o Elemental da Poça. O Elemental do Valão é do Valão. Excelente. O Elemental do Valão, pra mim, é o top. É o top. É, realmente. É muito bom. Elemental assim, do caraca, Valão. A voz do Dredd diz muito sobre. Eu acho que, assim, pra mim, acho que aquele é um dos mais fraquinhos, apesar da discussão, que rendeu aí uma qualidade a mais no episódio, né? Provavelmente sim. Você que está ouvindo esse podcast nem notou que é ruim. Por causa do podcast. Por causa das qualidades que a gente se esforçou pra. Se esforçou não, se esforçou é muito forte. Mas que a gente demonstrou aí que... Não, nesse episódio, além do Elemental do Valão, nós temos o cara dando tchau pra câmera quando morre. Então, assim. É um episódio impecável. O cara que dá tchau pra câmera. Eu acho que fazendo o ranking dessa forma que o Pocasunga tá fazendo, eu acho que eu também colocaria ele em primeiro. Tem como. É que eu acabei fazendo por um outro critério que ele acabou ficando em último, mas eu tô vendo que. Critério da qualidade objetiva. Por algum motivo ele ficou em último. Mas, esse que a gente não é consideração. Se a gente tivesse aqui pra ver coisa boa, a gente não tava falando de Supernatural. Exatamente. Eu só queria dizer isso. Tanta série pra ver, né? A gente podia estar fazendo. Tanta série boa de verdade. Podia estar fazendo um Fargo show, mas não. Nós estamos fazendo um Supernatural show. Então, né? Se vocês querem coisa boa, vocês vão procurar em outro lugar, porque, né? Tem bastante podcast aí. Tem. Segue em frente, tem outros podcasts. A gente é tipo startup. A gente não tá caçando gente pra competir, a gente quer explorar um mercado que ainda não tá. Exatamente. A gente é o melhor, tenho quase certeza, eu só não tenho 100% certeza que eu não me dei o trabalho de procurar no Google. Eu tenho quase certeza que nós já somos, e nem estamos publicados, nós já somos o melhor podcast de Supernatural que existe. Pelo menos no Brasil. Pelo menos dentro dos estados que a gente, né? Pelo menos no sul e sudeste, né? Respectivos estados. É sul e sudeste, isso. Porque não completamente. Eu tenho certeza que no Nordeste e no Amazonas tem pessoas falando de Supernatural com qualidade. Exatamente. Cara, agora eu fiquei bem interessado. Deixa eu procurar um podcast. Provavelmente sim, no interior tem mais, porque já tem um contato maior com criaturas fantásticas. É verdade, aí... o chupacu de Goianinha. Oh, lá em Goianinha deve ser uma região forte para podcast super. Deve. Tá. Mas então, eu vou. Tchau pra vocês, vou fechar aqui, eu vou lá buscar um pump secar essa água, que eu não sei de onde tá vindo. Daí. Beleza? Até mais. Falou, Jared. Sério, você tá falando do podcast? Então, eu tô é muito falando. Bom, afinal de contas, é o Gerard Padalec. Porque eu realmente comprei Gerard Padalec, tem um trabalho aí a cumprir. Porque, não, cara, vou... parou todo mundo, foi porque... silêncio. Mas então, agora eu vou lá. Tô em casa, você me liga, me convida. Eu já sei o que vai acontecer. Eu sei. Você vem, um lugar, um bar. E aí, tudo bem. Lá vamos nós. Um bar, um champanhe, um olhar. No carro preciso de ar. É minha primeira vez. Eu também quero. Não vou mentir, não. Mas só que eu vou resistir. Não dá pra insistir. Só que a parada vai ser. Você vai ter que merecer. Porque sou. Porque sou.